sempre me entristece. Minha garota me faz sofrer. A chuva sempre me entristece. Minha garota me faz sofrer. E quando elas chegam juntas, eu tenho que me proteger. Uma me põe pra dormir. Sempre deixam